que o Marquinho, foda-se ele, mande ele se fuder, mande ele se fuder, vai tomar no teu cu, meu pinto, seu arromba. É o Marquinhos de viado. Sem pinto. Thank you.